Textul sunt scartă, mie vizinie să nu beau de la cină. Am respectiv primelor ați fie cea care fătă ca nici mai consecuentă. Menul ce pe la piață fiți incinșeci. De luni totul ce conținți energie, vreau să previvim. Curând muncim, vreau nu se tenu, deci ar fi fie. Achiu, comerț informal, comerț ilegal, comerț normal. Ninguém tem carteira assinada, segura ensinada. Se muter ser férias remuneradas. Nem preciso pra você conseguir um dia sair dessa situação, dessa vida de cão. Não dá mais pra aguentar, não dá mais não. Não. No meio de uma favela, numa mesa de bar, se um caso começar a planejar o que vão assaltar, nada pode falhar. Um cara que trampou no banco, esse último trampo deixou a barbada que não dava nada. Só deixar a voz pesada no dia do pagamento. Espera o momento que a porta chegar, começar a descarregar, é hora de abordar. Depois de acertada qual era a parada, vão se dividir pra se organizar, pra roubar o que vão precisar. Porque o que vale é o que você sabe, por isso não para, não desista, não cale. Que falta pra nós uma moto veloz, o trampo é confirmado. E o primeiro sai pra meter uma moto RT, três pernas e galo. Tudo certo, bem esperto como sempre. Tudo certo, bem esperto como sempre. Metendo mais uma bala, leva as pesadas, vira uma pancada. E outro carro prepara as pesadas, bala oca jaquetada. 45357 Tessa, queria acesso. Você pode bancar, você pode comprar qualquer arma militar. Todos bem preparados, equipamento revisado. Você tem capuçado, tem cronometrado. Chegou a hora de entrar, começar a trabalhar com muita atenção. Funcionários levantem as mãos. Os clientes com a cara no chão. Olhe pra frente, o que falta pra gente achar. O gerente é muito ciente da combinação. Achar o cara, quase não fala. Ele se encara com a arma na cara. A combinação. E uma câmera inesperada, grava toda a parada. A polícia aciona, ela chega bem armada. Com vários carros, sirenes ligadas. Ela é evacuada, as ruas fechadas. Quem por eleito suspeito, interrogado, julgado, condenado, assassinado. Vale mês. Muita negociação, horas de tensão. Tudo ao vivo, direto pela televisão. São, pode crer que são falsos filhos da puta. Que lido com emoção. São, e a situação não, não. A situação não está nada bem, não. Os caras já têm vários reféns. Mas vivo mais, mais. Se a polícia quer paz, mas não for capaz de cumprir as exigências, não vão hesitar, tirar pra matar sem medir as consequências. A polícia cede, aceita que os caras pedem. Tudo acertado, confirmado na mira do atirador. Estão ligados, saem enrolados dentro de um cobertor. Pega a caranga liberada, pega um caminho que é fora de estrada. A polícia na cola, prepara emboscada, pronta pra caçar durante a madrugada. Pega toda a grana que pode, reféns, corre, quem olha pra trás morre. Mas certo é continuar a pé pra ver qual é. Helicópteros da polícia, os faróis iluminam o lugar. Os caras escondidos no mato, atira dois pontos pra atirar. Penso e penso o que fazer, mas certo a fazer é se entregar. Os caras largam as armas, levantam as mãos pra se entregar. Ontem não. É treinamento. Toda a região. Ao vivo aqui do local, os 5 elementos que assaltaram o banco no início da tarde de hoje ainda não foram identificados. Eles sofreram um acidente enquanto fugiam da polícia. Todos morreram no local e o dinheiro foi.